Nome Kart, sobrenome é Nobre. Atualizou. Bora tomar uma, Simão. Se eu fosse você, tentaria entender. O porquê dessa distância que surgiu entre eu e você. Alô, Raíssa, sucesso! Simbora! Não seria assim, do jeito que foi pra mim. Não teria escutado e não te magoado, enfim. Cuidaria de mim se eu fosse. Paredão, Biotecos. Se eu fosse você.